lançámos um procedimento. Neste momento temos uma empresa de um jovem, até bastante jovem, que está a fazer o concerto e a adjudicar o concerto na sua totalidade. Adjudicámos-lhe 77 km. E nesta área está a área ainda não estão muitos caminhos florestais. Estão mais caminhos de Alquetrão, onde se oferece mais perigo e onde há pessoas. Nós fizemos uma... acho que fizemos as coisas com alguma precaução, mas também com algum bom senso. A primeira coisa que fizemos foi marcar as árvores que deviam ser abatidas. E as nossas equipes andaram bastante tempo, bastante um número de dias, mais de um mês, a marcar essas árvores todas. E o que é que aconteceu? Muitos proprietários, ao verem aquelas árvores marcadas, deitaram as árvores abaixo e tiraram a lenha. Quer dizer, houve aqui, temos um espaço de tempo, e eles fizeram isso. Muitos, muitos, mas muitos. Houve outros, há alguns que nem se sabe quem é o que conhece o bairro. Começámos no dia 2 de setembro, por isso estamos quase com um mês. Nem tem, até já houve um acidente, também só houve um, de uma pessoa que estava a cortar, os pinheiros, e apareceu o proprietário, e até não agrediu quem estava a cortar, mas agrediu o motosserra, e depois ele até acabou por pagar o concerto e acabou por pagar 50 mil euros. E pronto, e ficou pacificada a situação. Aconteceu também isto, que não gostou que estivessem a cortar ou que invadissem a propriedade. Ninguém mais do que eu e do Executivo em permanência e os seus presidentes juntos gostaríamos de ter este problema já agora. Até porque devemos resolver o mais depressa possível. Convidámos várias empresas até para irem a um concurso público. Acabámos por depois só convidar uma, porque foi a única que se disponibilizou. Aquela preocupação, se o Presidente da União de Freguesias da Oliveira da Franca trouxe aqui, é uma preocupação legítima. Até porque essas árvores de grande porte encontram-se ali junto à Escola da Cordinha, mas eu quero dizer que quando nós estávamos para cortar, apareceu um madeireiro, um empresário que tem uma serração, a dizer que cortava aqueles pinheiros que eram que era um deles que os tinha comprado. E por isso eu estou-vos a cortar. Há uma coisa que nós todos temos que aprender, e também quem está no Executivo, e é por isso que eu digo que isso não é uma nossa preocupação, mas é uma nossa preocupação, que é o problema da segurança das pessoas. Isso é fundamental. E não vale a pena. Quando vierem chuvas e vierem ventos, não há dúvidas nenhumas que a maior parte destas árvores caem. E nós precisamos daquelas no caio, em cima de ninguém, para os proteger.